Sejam bem-vindos a mais um Primeiro Disparo. E no programa de hoje iremos falar de duas séries muito foda. É. Duas séries séries, né? Duas séries séries. Duas séries. Séries sérias séries. Duas séries séries séries, né? Cara, é tipo um trava-língua. Duas séries séries séries séries séries. Exatamente. Mas enfim, hoje falaremos de Billions e Maias. Motoclube. Cara, é Maias MC, mas geralmente a galera só chama de Maias só. É, mas é que nem o... Não. Se bem que eu ia falar que Sons of Anarchy tinha, mas não tem não. Não tem não. É. Mas enfim, cara. Billions está na Netflix e Maia está na onde você achar. É porque, olha só. Exato. Não, sabe o que acontece? É que eu não sei se Maia está passando... Eu tenho quase certeza que Maia passa na FX, porque lá fora ela passa na FX. Só que eu não sei se aqui passa na FX, tá entendendo? Aí eu não tenho certeza. Eu não tenho o hábito de acompanhar a TV. É, mas enfim, gente. Ela é uma série da FX, então você dá uma pesquisada aí que você acha ela. Pode ou não passar na Globo. Como é uma série nova desse ano, então eu acredito que não. Mas a temporada tá completinha, 10 episódios, então você procura lá que você acha ela em algum lugar. Mas enfim, Otávio. Recados no final? É, vamos deixar pros recadinhos pro final hoje e vamos já começar com a nossa primeira série. Então vamos começar com a nossa primeira série. Então sobe a música e vem com a gente. Então, vamos lá começar a falar de Billions, essa série americana aí, criada pelo Brian Koppelman, David Lewin e Andrew Ross. E interessante dessa série é que ela também foi produzida pelos três criadores, mas com a ajuda também do Neil Burger. Ela é uma série interessantíssima que trata sobre um bilionário do mercado de ações, né? Um bilionário de Wall Street, e a relação dele aí com Nova York, depois do atentado de 11 de setembro. Ela foi produzida aí pela Showtime. Showtime, que inclusive ia fazer a série dos Titãs há um tempo atrás. Só que não era Showtime, não, era TNT. Falei bosta, esquece, continua. A Showtime ela tem excelentes séries, inclusive uma que eu até aconselho a gente fazer um primeiro disparo no futuro aí, chamada Weeds, que é muito engraçada. Nunca vi. E eles geralmente acertam, eles fazem diversas séries aí, são bem grandes nos Estados Unidos. Ah, tá ok, hein? Então, cara, e essa série ela aí conta com episódios um pouco mais longos, os episódios eles têm aí aproximadamente uma hora, e ela é uma série de drama, apesar de ser uma série dramática, ela tem aí uns pontos bem interessantes, bem cômicos, e ela trata aí do nosso personagem principal, o Bob, e o Bob ele é representado aí pelo Damian Lewis, ele é um rosto bem comum até, eu não lembro exatamente de onde eu vi, mas o nome dele é estranho, que eu já, né, vi, cara? Ele. Talvez algum papel secundário aí, mas ele é um bom ator, cara. É, ele faz aí o papel principal do bilionário de Wall Street, né, o ricaço. Uhum. E o antagonista dele, o Chuck, feito aí pelo Paul Giamatti. Esse aí já é mais conhecido, cara. Eu já vi ele em alguns filmes, ele fazia bastante comédia. Sim, mas sim. Ele é um cara bem engraçado. Ele também é diretor de alguns filmes aí. Cara, e essa série tem muito ator conhecido, cara. Eu tô dando uma passada aqui na lista de atores que faz essa série, e você encontra muito atores, né, já bem conhecidos. Apesar de ser uma série da Showtime não é uma rede que tem muito dinheiro na distribuição de série, porque de fato não é mesmo, ela não é... Sim, são mais pro público americano mesmo. Não, e nem eu nem digo mais pro público americano, eu quero dizer que ela não tem tanto dinheiro, não é uma HBO, sabe? Exatamente, não é um HBO aí com um orçamento e budget infinito. É, não é uma Netflix. Apesar de que essa série está disponível na Netflix, hoje em dia ela tem 3 temporadas, né? Ela foi lançada em... Ela começou a ser produzida em janeiro de 2016 e ela se passa toda em Nova York. Cara, agora falando sobre o primeiro episódio, dando o roteiro do roteiro. Agora falando sobre o primeiro episódio, dando a sinopse da primeira parte dessa série linda, né? O primeiro episódio já... O nome do primeiro episódio já diz piloto, que é aquilo que é pra mostrar mesmo. Basicamente isso, né? Você tem todo o trama do Chuck querendo arranjar um jeito de poder incriminar o Bob, que é o empresário, por alguma coisa. Que a gente não falou aqui, mas o Chuck, ele é um promotor de justiça e o trabalho dele é mais focado em caçar empresários que não agem de acordo com a lei, né? Inclusive, tem até uma cena engraçada, até não engraçada de cômica, mas engraçada no sentido, no fator engraçado, né? Que é curioso. Que ele tá conversando com um personagem específico lá, e ele fala que o mesmo tratamento que ele tem que ter com um bandido, né? Um traficante. Ele precisa ter com um empresário. Que não muda nada. O fator dinheiro e o fator status não muda nada. A lei é a lei. Sim. É interessante porque o personagem ele traz aí esse lance de que, ao mesmo tempo de que ele mostra ter uma moral bem retilínea, você vê que os interesses dele são meio dúbios. E é legal a profundidade que eles já trazem no personagem no primeiro episódio, porque você vê que ele é um cara correto, que ele não é um cara que está disposto a romper aí nenhum limite, mas ao mesmo tempo ele está lutando ali mais por ele do que pela justiça. Eu achei isso legal pra caramba. Agora a gente pode entrar como opinião nossa agora, né? Que basicamente não tem muito o que falar sobre a sinopse do primeiro episódio. Porque o primeiro episódio é isso. É o cara tentando arranjar algum jeito de conseguir essa caçar o Chuck e você ter a apresentação dos personagens. O primeiro episódio é basicamente a apresentação de personagens pra você saber como é que funciona a personalidade de cada um e como eles vão se funcionar na série. O que eu achei mais interessante, cara, foi ver as metáforas que essa série demonstra em diversas cenas. E você pega o personagem principal, ele falando sobre o cachorro dele, e você vê que ele tá falando dele. Não vou falar aqui especificamente o que ele fala pra não dar spoiler, mas você vê que é ele aquilo. Inclusive, ele toma até uma... Inclusive, as coisas que acontecem com ele e com o cachorro é meio que uma metáfora. Tipo, quando o cachorro tem uma castração de poder e ele se vê no lugar do cachorro, que ele tá sendo castrado de alguma forma e tudo mais. Eu achei isso uma parada bem maneira, cara. Eu achei isso bem legal mesmo. Ele se sente assim, olha, o cachorro marcando lugar ali, tipo, se impondo sobre o que seria o comum, né? Que não deixar o cachorro mijar na sua sala. Mas ele toma ali uma atitude que eu achei interessante também, porque todo mundo reprova e ele ali acaba até meio que apoiando o cachorro um pouco naquela atitude dele. É, porque ele se vê no cachorro, né, cara? É aquela parada de que ele é o cara, como ele mesmo fala que ele é um bilionário, né? Porque esse cara, ele até tem uma hora que ele fala na série, isso não é spoiler, que ele fala assim, conversando com um personagem, ele fala, ah, cara, é a parada é que eu era rico, hoje em dia eu sou um bilionário. E, tipo, e com o fator bilionário, que já veio o nome da série, né? Ele teve um salto de personalidade. Agora ele quer se mostrar para o mundo que ele é esse bilionário fodão e que ele pode realizar certo tipo de coisas que uma pessoa normal, até mesmo um rico, né? Que pra gente já é uma coisa do outro mundo. É, pra gente, quer dizer, pra gente não, pra mim. É uma coisa de outro mundo, porque você é rico. Você não é um bilionário, mas você é rico. Mas que pra mim é uma coisa de outro mundo. E ele o faz, cara. Ele faz, ele demonstra e tal. E eu acho legal, cara. Eu acho isso necessário, muito interessante mesmo. Sim, cara. E ela é profunda, mas ao mesmo tempo ela não é pedante. Eu achei que isso é bacana, porque a gente tem aí muita série que ela tenta se aprofundar aí num tema que é um pouco mais denso, que é esse lance dos próprios interesses, porque o legal é que ela também não tá falando só de dinheiro. Ela tá falando dos interesses pessoais, das pessoas e de como elas agem aí pra se colocar em posição de vantagem. Tem uma personagem bem legal aí que dá um enredo pra série, que ela é uma personagem que ela tá diretamente ali entrando em contato com todo mundo em todos os pontos da trama. Ah, e ela tá analisando todo mundo. Você tá falando da psicóloga, né? Exato, da psicóloga. E ela tá analisando ali todo mundo, acaba interferindo aí em vários pontos. E você vê que tudo é meio que uma grande briga de ego, uma grande briga pra ver quem tem o pau maior, na real. Ah, verdade, cara. Até mesmo na hora que eles estão conversando entre eles, você vê a cretinice, né, digamos assim, né, que é a parada eu sou mais foda que tu, não, eu sou mais foda que você, independente se você tem dinheiro, eu tenho a lei do meu lado, sabe, eu acho interessante a maneira que cada um afeta um ao outro. O outro tem poder, cara, e aí fica nesse estado de guerra. Cara, o que me parece é que essa série seria um grande jogo de xadrez, ou então, se você quiser botar em termos mais leigo, é tipo um desenho do Tom Jerry, sabe? Onde o Tom tá sempre caçando um rato, sabe? E tipo, ele faz diversos planos, os planos vão falindo e fica um passando por cima do outro o tempo todo e tal. Eu acho que a melhor metáfora é o jogo de xadrez mesmo. Eu até gostei da metáfora do Tom e Jerry, porque eu acho que funciona bem com os dois personagens. O protagonista e o antagonista. Quando a gente fala antagonista, dá a entender que é um bem contra um mal ali, sendo que não é, cara. Ali você escolhe. Eu não acho nem que sejam antagonistas, acho que são co-protagonistas. Como é que tem um nome pra isso? Mas são dois personagens principais. Exatamente isso que eu tava falando. Eu usei o termo antagonista justamente pra mostrar que um é oposto ao outro. Mas é difícil você saber aí quem é o protagonista, quem é o antagonista. Em umas horas você acha que o bilionário ele tá fazendo bem e o procurador é que tá pegando no pé dele. Aí em outros pontos você começa a ver que, opa, mas o bilionário não é tão legal assim, talvez o procurador não esteja tão errado. Então essa dualidade da própria série, dela tá sempre mostrando o lado dos dois, ela sempre mostra que tem um antagonista e um protagonista. Tem um contra o outro. Mas você nunca sabe realmente quem é que tá do lado do bem, entre aspas, e quem é que tá do lado do mal. E a série já começa, maluco, na agressividade, Gold Shaw e na cara. A série começa já... Pra mostrar pra que veio, né, cara? Chocar. Eu acho que esse choque, que é logo na primeira cena, ele já é um choque que ele já mostra o ritmo que a série vai seguir daí pra frente, saca? Que é uma série que você já começa sabendo que, opa, peraí, eu acho que isso aqui não vai ser de boinha. Acho que isso aqui... cara, porque isso que você tá falando é muito verdade, porque se você prestar atenção na série, você vê que apesar de ela ter todo esse enredo de justiça e de que essa é o, digamos que seja o tapete, né, onde a série se constrói, né, é o terreno que a gente constrói, um promotor caçando um bilionário que, se você não sabe, se é ou não corrupto. Isso não vem um caso. Mas o que eu quero dizer é, apesar disso isso tudo ser uma série já mais densa e tal, uma parada mais gestiva, mais demorada, a série é bem fluida, ela é rápida. O episódio, apesar de... Esse episódio eu não sei se é o mais longo da temporada, né? Porque geralmente o primeiro e o último episódio são os mais longos. Mas esse episódio tem quase uma hora e pouquinha, e você vê que ele flui, cara. Você não sente a hora passando quando você tá assistindo ele, sabe? Ele vai bem rápido, diferente de um House of Cards da vida aí, que antes do... A série do seu querido Kevin Spacey, que era do seu querido Kevin Spacey... Ela é legal, tipo, ela é legal e tal, mas ela é bem lenta, sabe? As paradas nela são mais lentas, né? Aqui não, cara. Aqui é uma série densa, tipo Game of Thrones, mas ela é bem mais fluida. Ela é dinâmica, o episódio aqui... Acontece muita coisa no episódio, mas eu achei que apesar de terem dois personagens principais, essa série ela não é pobre de personagem. Ela tem que personagem adjacente, e as tramas elas meio que vão conversando. Mesmo no primeiro episódio, você já vai percebendo... Que uma coisa, um vai falando com o outro, que vai falando com o outro, que vai falando com o outro, e você já vai conseguindo ver aí traços de personalidade aí de cada personagem adjacente, como eles funcionam ali naquela trama. É muito bom. E eu acho isso bem legal, cara, porque essa fartura de personagem é o que eu acho que faz a série ser dinâmica. Você não fica muito tempo acompanhando um personagem numa cena. Acontece uma coisinha aqui, e depois ele já te mostra outra coisa acontecendo lá, aí outra coisa acontecendo lá, e depois essa primeira pessoa que tava nessa cena interage com a terceira pessoa que tava lá, e aí uma coisa que uma outra pessoa fez acaba revertendo naquela terceira situação. Isso é legal pra caramba. Inclusive, você pega até mesmo as personagens femininas dessas séries, que são focadas nas mulheres dos protagonistas, cara, e são duas personagens fortes. Tipo, elas não são as esposas, tipo, ela faz a papel da esposa. Não, cara, são duas personagens tensas, com história, ambas personagens são forte pra caramba ali dentro da trama. Movem histórias e tudo mais. Se bobear, a personalidade delas é mais marcante do que as dos masculinos, cara. Ah, cara, com certeza, com certeza. Então, cara, eu acho que a personalidade das duas, inclusive, é mais forte do que a personagem dos dois personagens principais. Tem uma hora que a esposa do Bob, ela tá lá dando um acelero numa pessoa em particular, e de uma coisa sensacional. A cena é sensacional. Ah, é foda. É Game of Thrones, cara. Sim, Game of Thrones. Ela, de uma maneira toda polida e muito bem educada, ela dá um acelero, mas ela dá um acelero que você fica tipo, caralho, cara. O que, que é acelero, cara? Eu não sou de São Paulo. O que, que é acelero? Que caralho é acelero? Nada, é intimidada. Ah, tá. Intimidada. Por que, que não falam intimidar, cara? Vocês de São Paulo, vocês estão tudo errado. Vocês falam bolacha. Porra, se te contar, hein? Me mama, vai. mas enfim, cara. Bom, é isso, né, cara? Não tem muito o que falar, né? É isso, né? E você vai continuar a caçada? Com certeza terminarei de caçar essa série. Quero ver de onde isso vai dar. Como é que essa trama vai decorrer pros próximos episódios, né? Como é que essa corda vai se desembolar? Eu tô muito curioso mesmo, cara. Eu vou te falar, hein? Vou confessar aqui que eu tava achando que ia ser uma série merda. no começo, quando eu tava assistindo e tal, cheguei até a conversar com a minha namorada, falei que, puta, tô tendo que ver essa série, maldito programa, tomar no cu, parece chata pra caralho. Mas, cara, no meio do... Cara, até antes do meio eu já tava, caralho, que série fantástica, cara, que coisa foda, puta que pariu. E, ó, vou te falar, cara, nota 10, cara, é uma série muito boa mesmo, cara, na moral. Primeiro, pelo menos, quer dizer, pelo menos esse primeiro episódio é muito bom mesmo e ele atiça a curiosidade, cara. E você, cara? Total. Você continuará a caçada ou... Nossa, nem terminei a frase, vai, continua. Eu sou suspeito de falar porque eu já cacei essa primeira temporada aí. Tô no comecinho da segunda, mas, cara, continuarei porque ela é uma série muito, muito, muito sensacional. Ela é daquelas que te pega, que se tu assiste o primeiro episódio, empolga. Você vai uma temporada aí no fim de semana tranquilíssimo. Eu acho que vale a caçada aí, pra quem, até pra quem não tava pensando em ver ela ainda, não tinha passado por ela na Netflix, porque ela, apesar de ser muito boa, não é tão popular assim. Então vale a pena dar um search lá na lupinha e procurar por ela, porque ela vale a caçada. É, que a gente é Billions, gente, mas se você não sabe escrever Billions, pelo amor de Deus, você olha no post, olha o nome do episódio que tá escrito aí. Agora, Otávio, vamos pegar a nossa motoca e vamos caçar a próxima série. Sobe a música, cara, puta que pariu, sobe a música. Passando para a nossa próxima série, vamos falar agora de Maias MC, MC de Motoclube. Motoclube. MC de Motoclube. É, Maias, pra quem não sabe, é uma série derivada, né? É o famoso spin-off. Eu acho até que é uma sacanagem de trazer Maias antes de trazer a série que ela se baseou, que foi o Sons of Anarchy. Porque são ambas séries muito boas, né, cara? E a pessoa, eu acho que ela teria um enriquecimento maior assistindo Sons. Porém, entretanto, todavia, se você não viu Sons of Anarchy, o Otávio pode falar que não viu Sons of Anarchy e você não vai se sentir deslocado ou sentindo que tá vendo uma série que... É, o universo que já se iniciou e você não conhece nada, sabe? É realmente uma série do zero, é uma outra série, outra pegada, outros personagens. É outra coisa, cara, é outra coisa. Maias é uma série criada pelo Kurt Sutter e o Elgin James, dirigida pelo Kurt Sutter, produzida pelo Kurt Sutter e, adivinha, a música é composta pelo Kurt Sutter e mais o Bob Taylor Jr. O cara fez tudo, cara. Que surpresa! O cara fez tudo. O cara é foda. E ele é o mesmo cara que dirigiu todo o Sons of Anarchy, então você pode esperar coerência e o cara sabe o que tá fazendo. Exato, o cara tá fazendo aí. Verdade. E é bastante espiritual de Sons of Anarchy, né, cara? É mais ou menos, cara, porque você pega a primeira cena já e você já vê que eles estão meio que ignorando o Sam, sabe? Não ignorando os acontecimentos, porque essa série se passa 4 anos depois. Mas ela tá, tipo... Tem uma cena específica que você vê no começo, que é tipo um chute na bunda do Sons of Anarchy. Tipo, é uma mensagem pro público. Gente, ó, o Sam passou... acabou e agora é a gente. Tipo, é essa série aqui agora, esse é o novo mundo agora, esses são os caras fodas. Mas sabe o que era engraçado, cara? Myers, ele é um motoclube que apareceu no Sons of Anarchy. Só que antes de falar um pouco da série, deixa eu situar um pouco como é que funciona os motoclubes. Eu acho que até na vida real é assim. O motoclube, apesar de ter de uma cidade, ele também tem em outras cidades. Inclusive tem até em outros países, é o mesmo motoclube, né, cara? Eles são divididos por sedes, né? É como se fosse uma organização mesmo. Isso. Então, o Maias que a gente vê no Sons of Anarchy são outros Maias. Não são essa galera, não. Porque esses Maias são de outro lugar. Mas é uma série muito maneira, cara. É uma série muito maneira. Mas agora vamos falar da série em si. Mas você passa numa cidade que fica ali na fronteira dos Estados Unidos e do México, e você pega o motoclube dos Maias. Eles estão envolvidos com o Garlindo, que é dono, tipo, ele é tipo... É, tem um nome, o mexicano tem um nome pra essa galera, mas é tipo mafioso. Eles são cartel. Exato, é um narcotraficante. Os Maias, eles estão envolvidos num confronto com o cartel, que é... Os mafiosos lá do México, né, cara? O cartel. E o cartel, ele tá tendo um conflito fudido com uma rebelião que tá nascendo na cidade, que é inclusive uma rebelião que já rola há muito tempo, né, parece, né? E você vê os Maias se envolvidos no meio disso, entre os dois lados, e tendo que lidar com toda a situação, né, cara? É, e ainda tendo... Eles se verem obrigados a lidar com toda a situação. Ou é isso, ou é a morte, né? Porque o cartel, gente, nada mais é que a força. Ele comprou a cidade, ele comprou policial, ele comprou tudo, cara. Porque é isso que funciona na vida real. É, geralmente é assim mesmo que funciona. Cartel, todo mundo no bolso e tudo funciona muito bem, obrigado. Cara, um detalhe aí que eu gostei dessa série é que ela tem um episódio um pouco maior até que Billions. Ela vai aí entre 1 hora e 1 hora e 10 de episódio. É quase um mini filme. Mas, cara, ela tem uma pegada que eu achei ela um pouco mais lenta aí que o que a gente falou de Billions, essa pegada dinâmica. Mas ao mesmo tempo que ela é um pouco mais lenta, eu achei que ela tem uma levada mais bruta, cara. É quase como se a série fosse meio suja mesmo. É um rolê legal pra caramba. A diferença dela pra Billions, cara, é que Billions realmente é uma série mais... É, não é limpa a palavra, mas é uma série meio que guiada por justiça. Porque apesar dos pesares... Não tô nem falando disso. Tô falando no sentido de diferença de clima, de ambientação. É porque Billions ainda se passa numa alta sociedade. Então a galera rica, então todo mundo ali, apesar das ameaças veladas e tudo mais, a galera ali é extremamente educada uns com os outros. É, eles são mais cortês e são mais... discreto nas ações. Aqui no Maias não, cara. Aqui no Maias é você não... Cara, você tá comigo, se eu não tá, toma tiro na cara, tá ligado? É uma parada muito mais agressiva. Não tem duas conversas. Isso. Você vai... Cara, ou é aquilo, né, cara? Ou você vacila uma vez ou você vacila nunca, cara. Que não tem essa parada de segunda chance, não. E a parada do Maias, por ser uma série ambientada no México, né? Numa cidade fictícia, apesar de ser uma cidade fictícia e tudo mais, mas ainda assim ambientada no México. Então você vê todo aquele clima e toda aquela parada deles falando espanhol o tempo todo. É, dos personagens serem... Os atores são espanhóis mesmo, né, cara? São realmente mexicanos, são realmente estrangeiros e tal. Você não vê muito branco na série, que eu acho isso maravilhoso. Porque não pegou um cara branco pra fazer um mexicano. Pegou um cara branco de bigode e colocou uma bandana. É. Mas enfim, e tem toda essa parada, esse movimento com família, né, cara? Porque o tema da série ali também é família. O que, que você faz pra proteger sua família? É, sim, o rolê deles é bem família. É aquela coisa bem de clã mesmo que eles têm. Tipo, o rolê é família, mas não só família, irmão. Tem muito disso, relação de sangue, né? Família de sangue. Inclusive, eles falam que por família você faz tudo, né? Que tem até uma frase que é recorrente na série, que ele é meu sangue e tal. Mas é família em relação. O que você considera sua família? Seria um motoclube a sua família? Até onde você iria pra proteger a sua família, sabe? Isso são temas e abordados nessa temporada toda, pelo menos. E que, cara, é abordado de maneira fantástica, cara. É muito, muito foda. Ó, fazendo uma referência aí à alta dramaturgia cinematográfica, seria aquele lance do Velozes e Furiosos, né, cara? Caralho, eu achei que você... Ó, vou te falar. Eu achei que você ia fazer uma referência cinematográfica, eu achei que você ia falar Sete Gatinhos, cara. Falar de família dos Sete Gatinhos. Não só a... Cara, e ouvindo sua referência, eu queria que fosse Sete Gatinhos, cara. Preferiria. É aquele lance de, tipo, a família são os amigos, a família que... O motoclube pra eles é literalmente a família, porque quem eles contam ali quando estão na merda, quando estão precisando... mais ou menos, né, cara? A gente vê na série que é bem... Não é como contar, somos todo mundo amigo e é nós contra o mundo, não, cara. Não é bem assim que eu mando a toca. Sempre tem aquele primo que você não tá muito aí, aquele lá que se não for no jantar de Natal você nem vai perceber. Mas em geral, cara, é uma série fantástica, mas enfim, cara, eu acho que já adiantamos legal, a gente pode dar a sinopse do primeiro episódio. Otávio, você que assistiu agora há pouco, né, cara, que você assistiu hoje, dê-nos a sinopse do primeiro episódio dessa série fantástica. Cara, a sinopse do primeiro episódio, ela gira em torno aí de entre aspas, o protagonista, porque a série vai deixando meio claro depois que tem muito mais gente que também tem papéis muito importantes, mas ela gira em torno de um cara que ele tá preso, e ele tem um confronto aí, onde ele terminou com uma antiga namorada que tava grávida, e aí quando ele sai da cadeia, ele vai em busca aí de reaver a vida dele. E você percebe em torno no decorrer do episódio, que ele tem aí laços muito profundos aí com o motoclube, e até laços com o cartel, e que a coisa... que vai ser complicado ele retomar esse processo aí de voltar pra vida, pra ativa, e fica nessa ambiguidade de ele voltando aí pro mundo do crime também, né, porque... cadeia, tá todo mundo pior. É, cara, rola isso e tal, mas já deixa claro, já botam dúvidas, tipo, você não fica muito claro como é que ele saiu da cadeia, não. Porque quando ele fala com a mulher, ele fala que ele teria que pegar 20 anos de prisão, que a vida dele iria acabar. E ele sai bem mais cedo, e tem uma justificativa aí que você descobre no decorrer da série, o que que aconteceu, como é que a vida dele tá, e o que merda que tá acontecendo na real, e você fica meio chocado. Mas esse primeiro episódio, acho que é bem isso mesmo, cara. É mais ou menos isso mesmo. É ele voltando e se situando, se estabelecendo neste mundo agora, como é que tá a situação no tempo que ele passou na cadeia, né? Esse segredo aí de por que ele saiu tão cedo, que é uma coisa que acaba ficando meio... Eles pegam nesse ponto aí de... Você não devia estar lá? Tipo... Uhum. Cara, mas agora vamos falar em opinião em geral. Eu acho engraçado, cara, que o personagem principal, né, que é o Wheezy, ele é interpretado pelo ator J.D. Pardo, não sei falar. Ele é... Cara, eu não consigo deixar de comparar ele ao personagem principal da outra série, que era o Jax. E pra quem viu o Sons of Anarchy, que tá com dúvida se é o mesmo personagem, só que de outra etnia, sabe, interpretado pelo ator, não. O Wheezy e o Jax são um personagem... muito diferente em personalidade e em jeito de agir. Eles são muito diferentes mesmo. Eu mesmo tava com a expectativa que eu ia ver o Jax de outra etnia, tá ligado? Caraca, puta, o Jax de novo e vai fazer as merda e vai ser foda e tal. E não, cara. O cara tem uma personagem diferente, ele se comporta de maneira diferente. Há situações ali que você sabe que o Jax iria se comportar de uma forma. E ele se comporta de uma forma totalmente oposta. E, cara, isso é, já para, isso é como se fosse o diretor dando um choque, né, cara? De, cara, é outra série e tal e... não é o mesmo personagem, é outra pegada e tal. E eu acho muito engraçado pelo fato de que são... O motoclube nessa série, eles são os Maias e os Maias. Eles são os Maias, cantando o nome, óbvio, né? Eles já estavam na série antiga, sabe? E você fica realmente esperando referência à série antiga e tal, até que aparecem personagens dos Maias, do clube dos Maias, aparecendo nessa série e você fica, caralho, cara, que foda e tal. Mas isso é mais pra quem... acompanhou a série antiga, né? Quem não viu a série antiga não tem um choque, tipo, não sabe quem é os personagens e tal, mas os personagens são bem apresentados. São bem apresentados e funciona de legal. Mas então, cara, você vê ali que desde o começo a série já vai mostrando que é uma outra pegada, é uma outra série. E o bom dela ser uma outra série é que ela não deixa desejando aí em nenhum momento na introdução dos personagens, principalmente aí dos personagens da trama principal. Todos são muito bem ambientados, muito bem apresentados. E é bacana também porque eles mostram a relação aí dos Maias com o cartel. Você percebe que, diferente do... eu até comecei a assistir um pouco de Sons of Anarchy depois, para poder me dar uma ambientada até pro próprio podcast. E você vê que a relação deles com o cartel é muito diferente da relação da outra série, que os caras até... É, cara, inclusive, vale até a pena destacar que o personagem principal, que é o Galindo dessa série, é o Miguel Galindo. E ele é filho do cara do Sons of Anarchy, que era o José Galindo. Tipo, o Galindo já aparecia mais ou menos na série do Sans, Só que teve todo o desenvolvimento na série, né? Que acaba que o filho dele acaba substituindo o pai por algum motivo que vocês descobrem assistindo a série. Mas enfim, cara, eu acho que é isso, né, cara? É uma série fantástica, não tem muito o que falar. O ruim é quando a série é muito boa, você não tem muito o que falar sobre o episódio, mas a gente, acho que a gente conseguiu introduzir bacana sobre o que é a série, sobre o que se trata e tal. Tá, gente, só um detalhe. E apesar de ser uma série de motoclube, cara, que você tiver preconceito, tipo, ah, não gosto desse tipo de série, pode assistir que ela é tão surpreendente quanto Game of Thrones ou uma série do tipo. E ela é pesada, tipo, ela é pesada, pesada mesmo. Ela é muito violenta ao ponto de minha namorada não conseguir assistir a série por ela ser tão violenta, sabe? É uma parada muito legal. A série é pesadíssima em alguns pontos, e é até você ficar meio chocado, porque rola um gore ou outro, você fica tipo, caraca, coisa de cartel mesmo. E também outra coisa que, cara, se você não gosta muito de moto, até periga você começar a gostar, cara. Ó, eu vou te falar, cara, eu tive vontade de entrar no motoclube, mas aí eu tive uma experiência com o motoclube que... Desanimei foda. Não vou contar, mas animei foda. Mas enfim, cara. Eu acho que é isso, né? Otávio, você vai continuar caçando essa série incrível? Pô, com certeza. Comecei a caçada hoje e vou seguir aí até o final. Quero muito ver onde tá. É uma série agora recente, de 2018. Isso, aí. A gente não pode falar, mas a série é de 2018, cara. Tem 10 episódios. E você pode acompanhar ela aí na internet. Porque eu acho que não tem na Netflix, não sei se vai ter na Netflix e não sei onde passa no canal brasileiro. Eu sei que a série é da FX ou da Fox, mas não tenho certeza se passa aqui não. Mas você pode comprar na internet, é que até chegar aqui no Brasil tá tranquilo. Com certeza vai chegar. Sans passou no Brasil? Sim, não, vai chegar com certeza. Nessa qualidade aí é questão de tempo. Ah, é verdade, né, cara? Você falou aí agora, a série é bonita, né, cara? A ambientação é bonita, a qualidade da série é bonita. Ela é muito bem produzida. A ambientação é fodida, as motos, o local... As músicas, cara. Puta que pariu. São sensacionais. A abertura então, é foda. Essa série tá nível obra de arte, cara. Ela tá, até quem não curte muito a temática, o estilo, vale a pena você pegar aí, se você curte ver a parte visual mesmo, fotografia, ambientação, a trama sonorização. Legal, foda. Tem muita coisa pra tirar dessa série, cara. É muito foda mesmo, cara. Mas enfim, cara, eu também vou caçar, inclusive eu até substituí meu cavalo por uma moto agora. vou caçar nessa série, substituir o cavalo por uma moto e meu arco por uma metralhadora, pra poder ambientar legal. Botei minha jaquetinha, o do Hunter Club, não, o Hunters MC, né, cara? MC. Pensando assim, eu acho que eu também vou trocar meu cajado por uma 12 daquela punheteira que é irá. Tudo faz magia, né, cara? Tudo faz magia. É uma magia de desintegração. Ai, ai. Mas enfim, é isso, né, cara? Vamos subir a música e vamos para o recadinho final. We'll be right back. Voltando agora para os recadinhos finais do primeiro disparo desta semana, o episódio número 4, né, cara? Este é o 4, né? Olha aí, 4 episódios já editados por mim. E como de praxe, como fizemos no primeiro e no segundo episódio, vamos dar os nossos recadinhos no site Paranerdia para que vocês saibam onde nos acompanhar e o que fazer quando acessar ou quando se deparar com esse site. Vou passar a bola pro Otávio, que ele faz uma propaganda melhor que eu. O cara é profissional, né, cara? Sou o cara do jabá, né, cara? Então, primeiramente, vamos relembrar aí a galera da campanha do Apoia-se. A gente já vem falando aí desde o primeiro podcast, mas só que no Paranerdia você tem a oportunidade de, com uma campanha só, apoiar aí uma gama gigantesca e infinita de podcasts. Inclusive, cara, desculpa te corrotar, mas eu tenho que deixar aqui claro que você tem conteúdo para toda semana no Paranerdia, cara. Porque segunda-feira nós temos o primeiro disparo e às quintas e sextas nós temos Nerd Maratonista, que é o Nerd Mais analisando episódio por uma série. É tipo, nossa, aqui só que... diferente. só que diferente. Não, mas agora é sério, o Nerd Maratonista, ele vai analisando, ele pega uma série específica e ele vai analisando episódio por episódio dessa série. Ele não faz só uma apresentação geral, que a gente faz mais um papel de indicação, né? Ele analisa junto mesmo com spoilers e tudo mais. Mas enfim, cara, e tem o Paranerd e o HunterCast que saem quando dá. O HunterCast agora é mensal, né? Ele sai uma vez por mês, você tem um programinha de 2 horas e pouquinho, ou 1 hora e pouquinho, quase 2 horas. Um programa grande e até... não vai demorar muito tempo pro podcast voltar ao período de periodicidade normal, o HunterCast, né? E o Paranerd também, que não tem um período exato pra sair, porque o Nerdmaster não tem muito tempo pra editar e também não temos tanto dinheiro, pois não temos tanto apoiador quanto devíamos ter, mas quanto mais apoiadores, mais podcasts vocês terão com maior número de frequência. Pode continuar, tá? Vocês podem mudar essa situação aí, Hunters. Dá uma forcinha pra gente que a gente já começa aí a produção lá, pegada total, pra ter aí 1 até 2, 3 podcasts por dia. Caralho. Porque se o Tipo Nerd se vendeu a esse ponto, meu parceiro, a gente... quantos podcasts vocês pagarem? É verdade, né, cara? Se alguma marca quiser apoiar também, tamo aí, cara. Tamo junto. Exato. Lembrando também que a gente aí tá nos diversos agregadores aí, incluindo o Spotify. Olha aí. Então, pra achar é muito tranquilo, é só buscar lá por Paranerd aí no seu agregador, seu iTunes, no seu Spotify aí de graça. Eu tava dando uma olhada essa semana no Spotify, cara, e eu percebi que você não precisa assinar o Spotify para poder baixar podcast pro Spotify. Então, todo mundo hoje em dia tem Spotify, cara. Toda pessoa tem. É pra aquela galera que não conhece muito podcast, cara, então pega o celular do cara e adiciona aí pra ele, bota na lista dele e fala, cara, vai ouvindo aí e tal. O Primeiro Disparo é um programa mais curtinho, né, que a gente tem aqui, o Primeiro Disparo e o Nerd Maratonista, mas pega aí o Primeiro Disparo, pega um tema legal, cara. A gente já falou aqui de... a gente, querendo ou não, a gente tem 4 episódios, mas a gente já falou de 8 séries. Então é muito conteúdo pro cara, que o cara tem aí pra escutar. É muita indicação bacana que ele tem pra ouvir e um amor no podcast que ele pode despertar, né? Conhecendo a mídia, porque tem muita gente que tem preconceito. Tem muita gente que não conhece, cara. Eu tenho muitos amigos aí, eu já sou um consumidor de podcast aí há uns bons 10, 12 anos. Mas eu tenho muito amigo que, pô, vou trocar ideia com um cara sobre podcast, o cara não faz ideia do que é. Então, às vezes, aí o cara já gosta de rádio, já gosta desse tipo de formato, mas nunca teve a oportunidade de conhecer. Então, você aí, ó, Nerdão, que acha que todo mundo conhece, todo mundo manja, às vezes aquele seu brother não manja, cara. E você pode apresentar, né, cara? Não deixe a diversão ser só para você e faça o podcast, essa mídia linda e ótima, crescer quanto mais melhor, né? Então, vale lembrar também que nós temos que falar que você quiser contribuir com um episódio, comenta aí nos comentários do site, dá um paid view bacana e comenta aí o que você achou da... Dá a sua opinião se você viu ou não a série, se você vai ou não assistir a série, alguma série que a gente falou e tal. E não dê indicação para próximos temas e próximos episódios de mais série. Pode ser na Netflix ou não ser na Netflix, a gente caça, cara, não importa. O importante é que a gente tenha uma comunicação bacana e que o episódio não morra graças a vocês. Então é isso, né? Já falamos de tudo. Já demos todos os recados? Mais alguma coisa? Não, só um grande abraço aí, galera. Não, lembrei. Temos mais uma coisa assim pra falar. Temos que dar jabá dos nossos amigos, né, cara? E se você quiser edições maravilhosas para o seu podcast, não como essa aqui, porque vamos deixar claro que não foi o Rafa que editou. O Rafa edita o HunterCast. Se você quiser ver o trabalho dele, pega um HunterCast para escutar. Pega o desse mês aí, que provavelmente é o Mais Uma Taberneira, que tá lindo demais. Tá muito engraçado e muito divertido e muito bem editado. Sensacional. É, deixe ele rico, nos deixe rico. Deixe o cara rico, né? Quanto mais podcast editar, melhor será para a vida do nosso querido amigo. E você terá um podcast com uma edição bacana. É, agora sim, né? Enfim, né? Agora não temos mais nada para falar. Acabou tudo. Muito obrigado pela atenção de vocês aí, galera, e até a próxima semana. Até semana que vem. Tchau, tchau, galera. Um abraço.